quantos já derrubei e quantos vão cair? Milhares já fumei, milhares destruí. E você que me quer, chega aí. Se me largar, vai querer, volta pra mim. Minha fumaça é amarga, sou puro veneno. Vai sabendo, minha história é como a sua. Cada dia é um dia menos venenoso, partindo pro arrebento. Eu me apresento, muito prazer. Meu nome é crack, eu sou irmão da cocaína. Vim atacar sua vida e vou começar por sua família. Cê vai gostar do meu gosto, cê vai gostar do meu cheiro. É isso que dá dinheiro, gera emprego, é bom usar. Só não se sabe quando vai parar. Eu vou te dar, depois vou te tomar. Vou inibir tua fome, eu vou te dar prazer. Depois é sem prazer, também é sem saúde. Eu vou te convencer, sou droga que te ilude. Nos adianto, conto o segredo pra você. Muitas vezes para, só quando você morrer. Sou misturado com veneno de rata barata, colorante, machilocaína. Todas essas porcarias e outras somadas com a pasta base, que é o produto bruto da cocaína. No primeiro trago, é só fissura pra dar outro trago. De outro pega na lata, no cachimbo com cinza de cigarro. Te amarra o satanás, usa, multa e te faz escravo. Cavalo do diabo, vende até a roupa do corpo pra dar mais uma pitada, paulada, pedada, tragada. Vai ficando bem louco que não toma banho, não pensa, não estuda e muito menos trabalha. Só comete falha e os erros são visíveis. Muito prazer, meu nome é crack. Não sou Ronaldo, Ronaldinho, também jogo no ataque. Ataco sua mente, ataco seu corpo. Não marco gol, mas te deixo louco. Sou fabuloso, cabuloso, eu sou demais. Todo tanto pra mim é pouco, eu quero é mais, eu quero é mais. Marionete de Satanás. Sua pedra, seu veneno, seu amor platônico, vou assumir. Já vi um zumbi, um louco andando por aí. Vou te deixar assim, magreta, tristonho, fracote, caminhando para o fim. Muito fácil me adquirir, você me encontra em qualquer esquina por aí. Aonde você for, não vai adiantar. Brasil, Suíça ou Canadá, Vietnã, eu vou estar por lá. Já PGO, DF, Goiânia, me tem pá. Norte, Sul, Campo Grande, Cracolândia, SP, Pará. No barraco, na mansão, no bocó, você não fica só. Até nos cadeião, nos corró, não te deixo só. É eu, você e a solidão. Depressão, fissura, ansiedade, vontade de usar até morrer. Veja só você, fácil demais me conhecer, difícil vai ser. É largar de mim, dá um tempo, ó. Vai voltar, querendo me engolir. Se não tiver, dá um jeito de arrumar por aí. Comece pelos pertences de casa, pegue emprestado, fiado. Antes que te apago, bala de traficante, overdose da cabreiragem. Vou te jorar no buraco, dou os mortes. Te chapo, estrago, te mato, sou morte. Você é um doente, proveito de seu estado. Te torturo, te deito, te oprimo, mas aí no compromisso forçado, vai lá mais uma vez roubar. Eu quero ser usado, me use. Me use até a morte. Me use, que eu vou te levar pro inferno. Muito prazer, meu nome é crack. Não sou Ronaldo, Ronaldinho, também jogo no ataque. Ataco sua mente, ataco seu corpo. Não marco gol, mas te deixo louco. Sou fabuloso, cabuloso, eu sou demais. Todo tanto pra mim é pouco, eu quero é mais, eu quero é mais. Marionete de Satanás. Muito prazer, eu sou a nova epidemia que assola sua cidade e o seu país. Que te faz um homem mau caráter, derrotado, machado, sujo, infeliz. Que te leva pro céu, não oferece paraquedas. Meu nome é crack, eu te jogo na merda. Me deixe, eu me aceite, ou seja forte. Se me comprar, vem no pacote um brinde que é a morte. Em 5 segundos, no comando do seu sistema nervoso, lhe dando fissura, te deixando louco no fundo do poço. Incapaz, o homem morto, meu jogo é sujo. Vem jogar o jogo, a 7 palmos construo a sua sepultura. Te faço pisoteado pelos bota preta e morrer atropelado por uma viatura. Te dou uma casa pra morar no inferno com muito fogo, enxofre e ranger de dente. É isso que eu quero te fazer, um robozinho inconsciente. Uma mulher pobre, um homem incapaz. Destruir tua família e dela arrancar a paz. Levar, roubar, a matar e a destruir. Meu papo mais rotineiro é enganar, persuadir, manipular, subtrair, levar, furtar, fazer cair, desabar, sofrer, suicidar. E é pro inferno que eu quero te levar. Te levarei abaixo com gente de alto nível, todos status e classes sociais. Não escolho cor, credo, nem descendência mais. te abraço num espaço muito curto de tempo. Folha seca, levada pelo vento, desprezado, contaminado pelo veneno. Uma pessoa iludida, calada, hipnotizada e dominada. Surdo, cego, sem perspectiva de nada. Muito prazer me conhecer. Meu nome é craque, não sou o Pelé. E você, meu usuário, quem pensa que é? Um homem morto, um vacilão ou um tremendo mané? Mané Garrincha, sei também que não. Mais um mané suicida em autodestruição. Ô caçador de ilusão, meu nome é craque e eu sou seu fim, irmão. O craque é a droga que mata. Jesus é o nome que salva. Muito prazer, meu nome é craque. O craque é a droga que mata. Jesus é o nome que salva. Muito prazer, meu nome é craque. Não sou Ronaldo, Ronaldinho, também jogo no ataque. Ataco sua mente, ataco seu corpo. Não marco gol, mas te deixo louco. Sou fabuloso, cabuloso, eu sou demais. Todo canto pra mim é pouco, eu quero é mais, eu quero é mais. Marionete de Satanás. O craque, meu truta, veio pra destruir os parceiros da periferia e as parceiras, moro? Eu também me encontrei com ele lá na quebrada. E depois de 10 anos, Cristo mudou o rumo da minha vida.